faz humana que eu num drumo, 3 meses que eu não posso ir lá ao luar. Rainha Zita Barroso é uma senhora cultura na música folclórica, principalmente na música regional. O principal referencial da cultura popular brasileira. É uma grande precursora de movimentos dentro da música brasileira. Ela é uma bandeira brasileira. O amor que ela tem pelas pessoas é uma coisa fantástica. Mas é a mãe do sertanejo, a mãe do sertanejo, do caipira, né? Que a energia que ela tem é uma coisa assim que extrapola, né, meu, do normal. É minha escora, meu punha, é minha lei. A macaco não me entrego, no cangaço morrerei. Lua, lua, vai dizer o meu amor pra vir. A Inês Zita é uma figura exponencial na nossa música. A Inês Zita é, vamos dizer assim, a advogada, a firmeza, a defesa maior da música caipira. Conheci todas as cantoras de samba do Brasil. Todas. Pra mim é melhor a Inês Zita. Ela cantando é de arrebentar. E ela é uma contadora de caos extraordinária. Ela é a professora do sertanejo. Ela é a rainha do sertanejo. Inês Zita é um fenômeno. Olha, essa artista chamada Inês Zita Barroso é, sem dúvida nenhuma, o nosso patrimônio nacional. Faz semana que eu não drumo, 3 meses que eu não posso ir lá ao luar. A vida de um cangaceiro não tem o menor valor. Tem que fingir alegria se o coração sente dor. Só a viola consola quando o cabo é cantador. E na sua cantoria pede a lua, por favor. Este programa é uma homenagem a Inês Madalena Aranha de Lima, a Inês Zita Barroso. Moço, aí o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito e tá bem, moço. Aí o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavalheiro que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira forgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã, será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Oi, tá bem? O jornalista Luiz Nassif. É uma pessoa que passou por 3 gêneros fundamentais, que é a música caipira, a canção brasileira e o sincopado. E cá para nós, são gêneros sofisticadíssimos. Ou seja, é uma pessoa que ela... Isso aí é cultura. Se for pegar assim, a cultura brasileira, pontos marcantes da música brasileira, esses 3 gêneros são 3 gêneros ponta. O que mostra a extraordinária sofisticação dela, cultural, de conseguir entender essas pilastras da música brasileira. Ninguém mais fez isso. Foi ela que entendeu a importância desses gêneros todos. Então, isso aí já dá um diferencial para ela. Interpretou bem os 3 gêneros. Eu não sei ninguém com essa versatilidade. Quem que transitava da música satírica para o samba sincopado e para a música romântica? Eu não conheço mais ninguém. Será distintamente censurado. Se balançar o corpo, vai para a mão do delegado. Oi, moro, moço. Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dance direito e tá bem, moço. Que sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, vou azulão, vai contar, companheiro, vai. E passou por pouco tempo, porque os compositores já estavam velhos, aí pela canção brasileira, que é um dos gêneros mais bonitos da música brasileira e pouco conhecido. A Inesita, lá nos anos 50, era a intérprete desse pessoal. E o que foi? Foi 2 anos que ela passou no Rio, ou seja, uma paulista indo pro Rio. Ela se insere nesse meio do pessoal mais sofisticado que se tinha na música brasileira, que era um pessoal intelectualizado, né? Jaime Ovalle, a gravação dela do Azulão, nossa senhora. Vai, Azulão, Azulão, companheiro, vai ver, meu ingrato. É um dos momentos mágicos aí da Inesita. O sertão não é mais sertão. Ai, vou azulão, vai contar com. O Leilão é tipicamente uma canção de matar, né? De manhã cedo, o lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar o comprador. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava bebedor. Tem pouquíssimas pessoas que tiveram a relevância dela. Na televisão, ninguém. O Rádio Brasileiro tinha o Moraes Sarmento, que foi um grande divulgador também. Tem gente que não gosta da classe de violeiro. No braço dessa viola, defendo meus companheiros. Pra destruir nossa classe, tem que me matar primeiro. Mesmo assim, depois de morto, eu ainda atrapalho. Foi ao lado do radialista Moraes Sarmento que Inesita Barroso começou a apresentar o Viola Minha Viola na TV Cultura. Rivaldo Corulli é o diretor do programa. O maior prazer nosso no programa é o nosso público. Esse grande público que são os fãs do viola é que faz um programa chegar à marca impressionante de 27 anos de transmissões ininterruptas, né? E eu costumo dizer que somos todos a mesma coisa, cara. Por acaso eu tenho a responsabilidade de ser o diretor do programa, mas todos nós dirigimos juntos. Todo mundo faz junto. Sou um violeiro que canta para os 22 estados. É muita gente jovem. É os caras pedindo, pelo amor de Deus. A nossa demanda aqui é de uma média de 70, 100 duplas por dia pedindo para entrar no viola. Se você somar isso no ano todo e ver que são 4 números por semana, é uma pressão violenta. E tem uma coisa chata, né, que toma o tempo da gente, que eu também ouço. Quando posso, eu ouço, ponho uma pilha domingo e fico ouvindo o domingo inteiro. É que eles, para enganar a gente, eles são cantores de sertanojo, né, como dizia o Sarmento. Aí, esse termo foi ele que inventou. E aí você pega um CD, tudo bonitinho, né? Tem assim, Tristeza do Jeca, depois vem A Hora que Eu Estava na Cama com Você, O Seu Vestido que Rasgou na Bunda, sei lá onde. E é um nojo, o CD é um nojo, se você não ouvir e chamar a dupla para cantar lá direto, não dá. Viva o povo mineiro, cantador de recortado. Também viva o gaúcho, que no xote é respeitado. Foi ainda no começo da carreira que o cantor Daniel apresentou-se no programa com seu amigo, o falecido João Paulo, pela primeira vez. Um dos programas assim, de veiculação assim, nacional que realmente nos deu a oportunidade. Pela primeira vez, acho que foi o Viola Minha Viola, ainda com o Moraes Sarmento. Inesita Barroso e... Viola, minha Viola, eita, programa que eu gosto. Mas ela é tão autêntica, cara, que ela tava gravando. Ela parou, começou a dar risada. Falei assim, não, gente, tem que parar com isso aqui, porque o meu saiote vai cair. Então aquela saia foi descendo, ela tava com uma blusa por cima e não aparecia. E realmente já devia estar bem assim, pra baixo, assim. Puxa, ela é uma naturalidade, cara. Ah, faz favor, vem aqui, não sei o que, ajeita e tal. E veio uma moça, entrou uma moça no palco e acertou, assim, arrumou, assim, fez um pence atrás, assim, na hora, assim, com um alfinete, enfim. Eu amo demais o estilo raiz, realmente. Se eu pudesse, eu só faria esse estilo. E graças a Deus que eu tenho esse privilégio de trazer o estilo romântico, mas de trazer também a música raiz e de pegar a viola em punho e poder fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho o gosto eclético pra caramba, ouço de tudo. Desde Lampião de Gás, desde... Tem uma canção, inclusive, que eu tava até... Que foi uma das primeiras, assim, que eu curti na época, pelo menos, né? A marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda já do meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho. O marido me disse, ele me falou, largue de beber, peço por favor. Prosa de homem, nunca dei valor, bebo com sol quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor, oi lá. O marido me disse, largue de beber, eu disse pra ele, largue de trelê. Foi quem se embriaga não é fácil um ser, e eu com a caninha e de combater. Só largou da pinga quando eu morrer, oi lá. Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer, já me deram pinga pra mim beber, já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver. Como tantas outras músicas gravadas por Inesita, Moda da Pinga é resultado de pesquisas do folclore brasileiro, ou seja, não tem um único autor. Eu ia na colônia pra ouvir viola, roda de viola de tarde. E aí eles faziam aqueles improvisos deles. E a Moda da Pinga era uma delas, e eu escrevia já bem. Então, tomava nota da letra, pedia de novo, eles cantavam, tomava nota. E outras também. Daí não estava ainda no tempo do João Pacífico, desse pessoal. Então eram coisas assim, muito puras, muito improvisadas. E aí eu gostava daquelas coisas, vinha para São Paulo, passava limpo aquilo, põe no caderninho. Ai, que coisa bacana, diferente. Aprendia, cantava para minhas amigas em casa. E inconscientemente eu estava recolhendo. Folia de Reis, trecho de Festa do Divino, Cururus, de Piracicaba. Então é muito valioso. Aí você pode chamar de folclórico, porque não é uma composição dele. E quando o pessoal gosta, eles aumentam, põem mais versos. E eles deixam, né? Porque não vai ganhar dinheiro com aquilo, não vai gravar, não vai nada. Meu cavalo preto, com nome de Ventania, um laço de 12 braças, do couro de uma novilha. Os latidos que ouvimos ao fundo, enquanto Inesita fala, é do cachorro dela. O sobrinho de Inesita conhece bem o corisco. A casa dela parece um zoológico, né? Ela tem o cachorro dela, um pincher, né? o purisco, essa é a paixão da vida dela, né? O cachorro dorme com ela, cachorro, se encostar nela, o cachorro avança, não sei. Você entrar lá no apartamento, ele não deixa ninguém entrar. E aí, vou contar uma coisa, quando nós vamos comer pizza, ela sempre leva um pedacinho de pizza para ele, de calabresa. É a pizza preferida do cachorro dela, viu? Então tem que sempre sobrar um pedacinho para ela levar pro curisco. Tem uma capa gaúcha que eu troquei por um boi carreiro. Tenho dois pelegos grandes que é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão e o outro de travesseiro. Você quer me ver enlouquecer alguém judiado de um bicho? Eu tenho pavor de borboleta e não sou capaz de matar. Eu matei um bicho uma vez. Quando eu fui pro Nordeste, que a gente levou espingarda, levou um monte de coisa, no jipe. Aí eu deitei numa praia lá no Espírito Santo e não sei o que que tinha, que tava cheio de urubu virando. Virando. Devia ser um peixe morto, sei lá. Aí eu tava com a espingarda do lado, deitada. Apoiei aqui e falei, pai, matei um urubu. Ele veio assim, com a asa aberta, caiu perto de mim, chorei tanto, meu Deus do céu. Que remorso, viu? Inezita nasceu em 4 de março de 1925, na Barra Funda, em São Paulo. Na infância, gostava de jogar futebol. Tinha um neguinho que vinha do cortiço. Ah, não sei o que, eu quero jogar. Falei, entra aí. Eu era ponta esquerda, ele era ponta direita. Benedito. E ele sumiu. Aí um dia eu tô toda arrumada na estreia da Bienal de Ibirapuera. Chapéu, luva usava, né? Meia de seda, salto. E aí tinha aqueles guardas civis de luva branca, farda azul marinho, cap, polaina no pé, branca e preta. E quando eu passei, assim, do lado do Porfírio da Paz, o cara falou, Nezita, foi Nezita. Aí eu olhei assim, era um puta negão de 2 metros, falando assim, né, que eles não podem falar nem... Nezita! Fiquei assim, olhando pra ele, falando, eu sou o Ditão da Alameda Orga, ponta direita. Eu queria cair morta no chão, queria beijar o pé dele. Nunca mais ouvi. É uma mágoa minha, né? Queria tanto saber se ele tá vivo, velho, como é que ele tá. Foi meu parceiro do futebol. Inezita gostava também de patins e Mário de Andrade. Eu nasci na Lopes de Oliveira. E ele morava na Lopes Chaves, na Barra Funda também. E a minha tia estudava no conservatório de São Paulo, piano. E ela chegava assim e me chamava. Tinha 7 anos. Sabe, aquele homem feio que mora ali. Quem é? Ele é meu professor lá no conservatório. Ele é um intelectual. E ele é fantástico, porque a gente acaba a aula de piano e vai para a aula dele de história da música. Enche de gente das janelas do conservatório na São João. E é aquele homem ali que mora ali, é aquele ali. Eu quero chegar perto desse homem de qualquer jeito. E aí a gente ia patinar na calçada da rua Lopes Chaves, toda tarde, 5 horas. Aquele barulhão, eu e a prima. Daí ele vinha, ele chegava bem nessa hora. Ele era muito grandão, assim, assustador, morenão. Falei, nossa, esse que é o Mário de Andrade que a minha tia fala. Nossa, diz que ele é famoso. Ele é muito culto. Aquele respeito, né? Minha prima não tava nem aí. Para um pouquinho, eu vou falar com ele um dia. Aí eu pra lá, pra cá também com ela, mas eu parava na frente dele assim, perdia a fala. Falei, gente, por que que eu não consigo dizer nem boa tarde pra ele? Eu parava, aquele cabelo bem espichadão de patim, ficava olhando pra cara dele pra ver por que que ele era diferente. E ele olhava pra mim e devia pensar, que essa menina chata que toda tarde que eu chego ela tá aqui fazendo barulho com o patim. Nunca tive coragem nem de dizer boa tarde pra ele. Passava burro brabo e chegava no morão. Aí o machucava a terra de subir poeira do chão. Oi, vida minha. Brincadeira era assim, armar uma biblioteca. Catava minhas amigas. Você tem algum livro velho? Ah, eu tenho um livro chato que meu pai me deu. Esse é ótimo, dá para mim. E aí eu fiz uma biblioteca classificada antes de estudar biblioteconomia. Tudo lido por mim na ordem alfabética e pagava 10 tostões para pegar um livro, ler e devolver. Eu montava em burro chucro e também em redomão. Aí eu caçava o par de esporas. Inesita se formou em biblioteconomia pela USP. Além de livros, sempre gostou muito de música. Violão foi a minha madrinha que escolheu. Eu achei lindo o violão, né? Parecido com viola da fazenda. E eu assisti às aulas dela. Escondida atrás do sofá, deitada atrás do sofá. A professora ia embora, largava o violão lá. A senhora estude. Ela falou, pois não. Largava o violão abandonado, aí eu pulava a janela, ia lá, tocava tudo que ela tinha aprendido. E voltava da minha janelinha para o jardim. E nesse dia eu fui flagrada, né? Não, não pode, porque não pode. Não, porque não pode. Aí me botaram numa escola de violão e canto, quando eu tinha uns 7 anos, que era de uma professora aqui em São Paulo. Mary Buarque, e ela ensinava poesia, música e boas maneiras. Essa eu não aprendi nunca. E aí tinha a Rádio Cruzeiro do Sul, e tinha um programa infantil domingo de tarde. E ela apresentava as alunas nesse programa, chamava-se Pequenópolis. Era muito gostoso, aí eu comecei em rádio desse jeito. E já me apaixonei, né? Que eu ganhei para cantar foi em Recife, na Rádio Clube. Aí abriu a Record. Aí eu fiquei atacada, porque a Record era rádio e televisão. Já tinha rádio, mas no quarto centenário ia abrir a televisão. E fui para a Record. Rádio e televisão. Fiz os dois programas semanais. Teve a Rádio USP. Trabalhei bastante lá. Tinha um programa que chamava Mutirão, onde eu entrevistava muita gente boa que chegava aqui, que ninguém conhecia, estava no mutirão. Tipo Helena Meirelles, foi o primeiro lugar que ela foi aqui. E muitos outros começaram nesse programa mutirão comigo. Daí era muito longe para ir lá para a cidade universitária. mal pago, era um negócio... Eu tinha que levar as fitas para gravar, não compensava. Aí eu saí, depois eu fiz a cultura. Eu chegava 9 horas da manhã para gravar 2 programas. Na rua estava 35 graus, lá dentro estava 6. Abri aquela porta, parecia que tinha entrado na Sibéria. Aí eu fiquei com uma rinite alérgica por causa do ar-condicionado. E eu tinha que passar horas lá dentro gravando 2 programas. Aí o cara dizia, não, tem que estar na temperatura dos aparelhos, porque funciona tudo junto. Falei, mas não sou aparelho, não sou robô. Cheguei no diretor, falei, eu deixo uma pessoa no meu lugar, mas eu vou embora. Mas daí eu escolhi o Muíbo Curi. Faz favor de me querer, benzinho. Dinheiro não tenho, não, mas um carinho eu sei fazer, benzinho. Este meu peito dolido, ai, ai, nunca mais há de a lembrar. Já não tem lugar pra outro, ai, ai, esperando você voltar, benzinho. Inesita estudou na Escola Caetano de Campos, em um prédio na Praça da República. A diretora era Carolina Ribeiro, uma mulher enérgica, maravilhosa. Uma vez ela arrancou a gente do Cine Metro. A gente baixou as meias 3/4, tirou o distintivo da escola e foi no metro. E o vento levou, durava 2 horas e meia, se não me engano. Nós estávamos em pleno vento levou, ela apareceu lá. 2 serventes. E aí ela acendeu o cinema, parou o filme. Ai, que vergonha, saímos todas em fila. Fila indiana na Praça da República, um servente na frente, o outro atrás e ela na frente. Nossa, mas que sermão. Benzinho dos outros, ai, ai, faz favor de me querer, benzinho. Meus olhos se encheram d'água de chorar por não te ver. Inesita atuou em diversos filmes durante a década de 50 e chegou a ganhar o prêmio Saci de Melhor Atriz, vencendo Odete Lara. O filme que lhe rendeu a condecoração foi Mulher de Verdade, gravado em 1954. O enredo era muito engraçado, porque eu era bígama, eu era casado com um bombeiro, que era o Colé, aí eu era enfermeira, me apaixono por um paciente, que era um granfino, aí eu me caso 2 vezes, vivia 2 vidas. Uma no apartamento do Granfino, que era frequentado pela alta sociedade, e outra na casa do bombeiro humilde, coitadinho, que era o Colé. Tem um incêndio no apartamento do Granfino, e a gente no meio da fumaça, no incêndio, aí abre aquela escada Magírios, aí sobe o bombeiro, quem era? O meu marido, foi me salvar. Quando eu vi que era ele, ele me jogou no ombro, assim, eu disfarçando para ele não ver a minha cara. Aí eu tenho que pular naquela rede dos bombeiros. Eu não podia pular naquela lona lá de 20 metros de altura. Aí vestiram um bombeiro com a minha roupa, botaram uma peruca nele igual ao meu cabelo. A estatura dele era igual. E ele ficou com o apelido de Amélia na corporação, ele tinha ódio. E ele que pulou, claro, ele tinha a prática. E no fim ele me salva e dá aquele quiprocó. Daí descobre que eu tenho dois maridos, né? Aí eu vou presa no Carandiru. Aí foi muito engraçado, porque eram as presas reais com aquele uniforme da cadeia do Carandiru, aquelas mesas e elas costurando, né, fazendo trabalhos. E eu sentado na mesa tocando violão. Eram duas músicas do Paulo Vasolini. Chote pra ser bom, tem que ser bem sacudido. Pra ser miosse, tem que dançar num chão batido. O chote pra ser bom, tem que ser bem sacudido. Mas pra ser miosse, tem que dançar num chão batido. Durante a juventude, Inesita andava com um grupo de amigos que incluía Paulo Altran, Renato Consorte e Paulo Vanzolini. Esses amigos eram todos da Faculdade de Direito de São Paulo, Lago São Francisco. E o meu marido estudava lá também. Era colega do Paulo Tran, que era amigo de infância, e um puxa o outro, outro puxa o outro. E todo sábado a gente se reunia na casa da minha sogra para cantar e tocar. Então, vinha violão, vinha cuíca, vinha pandeiro, vinha... Cada sábado ia aumentando, né? Dois violões, três violões... E a gente passava do meio-dia até meia-noite tocando e cantando. Revivendo as músicas de Noel Rosa, de Ari Barroso. Aprendendo, né? Foi uma grande escola. O Leporassi, que era irmão do Vicente, tocava um violão que era fora de série. E ele era um dos reis dos encontros. Muita gente apareceu ali naquele chorinho de sábado. E lá para 7 horas, né, tava todo mundo com fome. Aí pediu uma pizza para dividir por 20. Cada um comia um pedacinho. Que era todo mundo estudante, pobre, ninguém tinha grandes posses. Guaraná Antártica e pizza. E a gente foi indo até... que o Paulo virou ator, o grande ator, o Renato Consorte virou ator, o Leporassi parou o violão porque era gerente de banco, a mulher não queria que ele tocasse, aquelas coisas de família. E era um grupo assim muito unido, muito legal. Negrinho, traz um balde d'água aqui pra nós molhar o chão no salão. Esse shot a pousadeira foi subindo e as morenas tossindo pro molde da serração. Um colega, o Sérgio Coelho, falou: Renato, você gosta de música, tô vendo aí, eu quero que eu apresentar a você uma moça que canta o violão. Você gostaria? Foi um prazer, como é que é o negócio? Vamos marcar uma noite, você vai, leva o seu pessoal, tinha um grupo, né? Vai conhecer uma moça que toca o violão. Deve ser aquele saco, né? Meu limão, meu limoeiro, mas tinha uma boca livre, legal. Disseram que tem lá um choricore para comer, para beber. Vamos nessa. E fomos na rua Poconé, no Sumaré. Chegamos lá, gente da faculdade, alguns, e meu time, né, musical, e apresentando a Inesita, o marido dela. Tinha lá um rapaz, amigo do marido dela, chamado Paulo Tran. Inesita, mostra alguma coisa. Quando a mulher pegou aquele violão e deu uma nota de boca, putz, aquilo alertou o bairro do Sumaré. Aí tomou conta de nós todos. Viu, Renato, você metida uma isso é mulher de violão. Eu não sabia, rapaz. Essa mulher é um monstro. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido. Pra ser miosse tem que dançar no chão batido. Vanzolini tem boas lembranças daquele tempo. Quando eu era estudante, nós tínhamos um negócio chamado Caravana Artística, que era um show acadêmico que viajava dando show para beber cerveja e amassar as meninas no interior. E aí eu tinha um regional e eu comecei a pegar gosto. E o consorte já vinha do show da Faculdade de Direito, da Caravana Artística. Ele recitava os meus monólogos. E outras coisas dele também. O Consorte é muito criativo. Nós começamos a fazer umas viagenzinhas. E o Leporassi nos convidou para participarmos de um espetáculo em Franca. Então pegamos o avião, todos fomos para Franca e participou do espetáculo um grande astro da música popular brasileira. Eu não vou dizer o nome, que não é legal. Então dividimos em duas partes o espetáculo. A primeira parte nós, né, fazendo nossas gracinhas, que terminava com a Inesita cantando, fechando a nossa parte. Inesita cantou aquele negócio, né? Aí fez a nossa parte, entra o cantor, esse profissionalíssimo, né, cartazíssimo, canta uma música e pergunta para o público: vocês querem que eu cante agora? O público começou a gritar: Inesita, Inesita, Inesita, sabe? Morena, quando o balde d'água fica nós molhar o chão do salão, o aposento e nesse meio lava os pés, que eu não danço com mulher que tem pretume no carrão. E aí o Beniamino Dilli, que era um cantor de ópera, tenor famoso, ótimo, né? Ele cantou no Municipal e cantou 3 vezes a Área do Palhaço, que ninguém cantava como ele. E nós estávamos assistindo a televisão do meu sogro lá, Oval, e estava a gangue outra vez, Paulo Tran. Aí o Paulo falou assim: eu sei que ele vai jantar no Gigeto. Vamos lá. Parei no estacionamento e entramos no Gigeto. Sentamos numa mesa para esperar, né? Daqui a pouco chega o Beniamino Dilli. Tinha uma mesa redonda, ele encostou na mesa, o garçom trouxe uma bacia de prata cheia de gelo, com umas cervejas encostadas assim de cabeça para baixo, dentro do gelo. Ele pegou uma, abriram para ele e a cerveja não saía da garrafa, de tão gelada. O homem tinha acabado de cantar. Aí eu levei uma vaia. Você é idiota. Fita sua, imagina. Maior cantor do mundo tomando gelado, você não toma gelado? Aí eu comecei a ficar brava, chamei o garçom: traz uma cerveja gelada pra mim. Nem tomei o copo inteiro. Fiquei muda uma semana. E de lá pra cá eu nunca mais tomei gelo. Só em férias, quando vou ficar mesmo rouca porque quero, aí eu tomo um picolé na praia, daqueles com bastante chocolate. Sucesso da Inesita era Funeral do Rei Nagô. É o Rei Saravá Nagô. Ela dava um baixo que tremia a casa. Funeral do Rei Nagô era a minha favorita dela. Vai ao país da lua, além do mar do sonho, de vencer o céu, pois quem o vê recua, lá sentar num trono e ser um Deus assim. Funeral de um Rei Nagô, de autoria de Raquel Tavares e Murilo Araújo, foi gravado em 1952, no primeiro disco de Inesita, que tinha Curupira, de Valdemar Henrique, no lado B. Só que esse disco não é o meu disco comercial. Eu estava no Rio cantando na boate Vogue e tinha um cara que falou: você quer fazer uma prova aqui num disco de vinil? porque a gente gostaria de contratar você. Falei, tá bom, eu tava com o violão. Absolutamente não foi comercial. Gravou um disco, mas não é um disco. Não é promovido, não tem fábrica, não tem nada. Nós somos no Morro do Salgueiro. É, eles querem muito que a senhora vá. E o pessoal começou a chorar ouvindo ela cantar Noel Rosa. Aí os caras falam, ah, ela canta Noel Rosa. Os negão tudo me olhando assim de cima a baixo. Paulista, dá aqui um violão lá. Abri o bico, né, que eu conheço mesmo. Os negros choravam, é verdade. E o Paulo tava junto. E mandaram buscar champanhe. Mandaram buscar champanhe no armazém. Então chegou champanhe quente. Nós tomamos champanhe quente. Em homenagem à Inesita Catano Rosa. Outra coisa fantástica foi um peito fabuloso. Um cantor e personagem humana fantástico. Chamado Moleque Peitão. E o Peitão, então, que estava junto. Falou, agora, amanhã vocês voltam aqui. Vamos lá em Niterói, que eu moro em Niterói. Aí teve um chorinho lá no quintal. Uma roda de samba e tal. Mas foi muito engraçado. E eu cantei um monte de coisa. Lá ela fez um sucesso também, que a turma era, chorava aos pés dela. Você nunca ouviu ela cantar samba? João Valentão é brigão, trata a bucetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A todo João intimida, faz coisa que até Deus duvida. Mas tem seu momento na vida. E ela tem uma interpretação danada. Ela canta muito bem. Conheci todas as cantoras de samba do Brasil. Todas. Pra mim é melhor a Inesita. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo na festa de São João. E como eu digo para você, Inesita é o maior cantor de Noel Rosa que jamais teve no Brasil. A Vera Cruz ia fazer um filme sobre Noel Rosa e alugou o baú. Sabe o que é o baú do compositor? É a coleção de coisas escritas à mão. Alugou o baú do Noel, deixou a Inesita, ficou um ano com o baú de Noel na mão. Ela conhece o Noel Rosa como ninguém no mundo. Ela é uma mulher muito inteligente, né? Quando eu me meti a cantar Noel Rosa, tinha Araci de Almeida. Araci falou, essa grafininha mascarada, o que, que ela pensa? Brigão feio. E Araci era assim com meu cunhado, com o Maurício. Essa grafininha mascarada, e o Maurício, ela é minha cunhada, ela é casada com meu irmão. Aí a Araci ficou sem graça, né? Aí o Maurício convidou ela para almoçar lá no Sumaré, na casa da minha sogra. Ela falou, não, aquilo que eu falei foi besteira, aquele jeitão da Araci. Falei, não, não sou nem profissional, não tô nem ligando. Que isso, eu nem sei se esse gênero é que eu vou continuar ou nem vou continuar, vou ser outra coisa. O negócio todo de folclore dela pra ganhar vida. Por que que ele falou isso, Alice? Que é? Eu faço uma força cachorra sozinha, ninguém me apoia, ninguém gosta de música caipira, ninguém nada. E ele me massacra desse jeito. Ganhar dinheiro. Eu digo que é o seguinte, que ela, se ela tivesse feito carreira de cantora de samba, ela tinha sido a maior do Brasil jamais. Eu amo a música caipira porque está no meu sangue, na minha raça. De noite eu rondo a cidade a lhe procurar, se encontrar, no meio de olhares e espios, nas mesas dos bares, você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Inesita foi a primeira cantora a gravar Ronda, música de Vanzolini. É que a Inesita ia gravar e ia pro Rio e não tinha companhia. Então minha mulher foi de companhia para ela. Nós então, chegamos no estúdio, mas ela foi gravar a Moda da Pinga. Chegou no estúdio um sábado de manhã, o cara perguntou, e o lado B? Inesita era tão profissional nesse tempo que ela não sabia que disco tem lado B. Então ficou o problema do que vamos botar no lugar. Ela falou, mas eu sei muita música, eu gravo qualquer uma. O cara disse, mas e o autor para autorizar? O único autor que tinha lá para autorizar era eu, então eu autorizei Ronda. Foi assim que ela gravou Ronda. E quando eu fui gravar a Ronda, ele falou, grava a minha. Tirou a letra do bolso, escreveu, porque eu não sabia decor. Tanto que a música ela gravou, a música sumiu. A música não fez sucesso nenhum gravado por ela. Gravei, foi um baita sucesso. A Moda da Pinga Mais, que é mais popular. Mas a Ronda também. Apesar que foi um... A equipe de gravação... Nesse tempo eu estava na música como cavalo na missa em latim. Eu não entendia nada. Mas... Quando eu soube que o grupo que gravou era Menezes, Bola 7, Garoto e Abel. A primeira gravação de Ronda é só com esses quatro. A Inesita cantava no ouvido do Abel, saía do outro lado da clarineta a música. Era um talento. E eu ali, achando muita graça, mas sem ter a menor ideia. Mais tarde me manquei um pouco, né? Desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. Veio o carnaval de... Na década de 60, 70. Ele foi homenageado pela Mocidade Alegre. Aí fui eu. Foi Adalto Santos. O carro da escola era o Jogral. E tinha um sofazinho que existia no Jogral, onde ele se sentava. E tava a Márcia, tava a Cláudia Moreno, que era uma cantora de Campinas. E mais não sei quem que gravou Ronda também. E aí ele sentou no sofazinho no meio dela. E eu fiquei no barzinho com o Adalto Santos. Aí sobe uma repórter da cultura. Aí ela chega assim, oi, você tá aí? Falei, ah, o Paulo é muito meu amigo há muitos anos, vim homenagear. Aí ele sentou no sofazinho. Assim. Aí a repórter da cultura, como é que você se sente? Ele, muito feliz. Porque eu estou entre as duas maiores intérpretes de Ronda, que era a Márcia e a Cláudia Moreno. E o Adalto, que estava no barzinho comigo no cenário, puta merda, eu pulava do carro e ia embora. Falei, cala a boca, Adalto, deixa ele falar besteira, deixa ele lá. Tenho de abrir um parênteses e dizer que eu adoro a Márcia, viu? Nós não temos nenhuma encrenca. A Márcia é uma grande criatura. A confusão não é dela, é dele. Ele fala uns trecos que não tem o que falar. E aí acabou o carnaval lá, fiquei muito chateada com ele. Aí ele vai no programa, acho que foi do Faro, no ensaio. Ah, Inesita canta samba como ninguém. Porque Ronda... O que que deu nesse cara? Ele ficou louco da noite pro dia. No dia do meu casório teve um festão danado. Boiava por todas as bandas, não fartava mesmo nada. Marta é filha do casal Inesita e Adolfo Barroso. Meu pai e a minha mãe começaram a namorar. A minha mãe fez aniversário e ela deu uma festa na casa dela. Aí ela convidou meu pai, lógico. Meu pai meio com vergonha, assim, aniversário, né? Primeira vez que ele ia na casa dela, conhecia a família inteira. E ele, então, para não ir sozinho, ele foi com um amigo dele. Ele chegou na casa dela. Aí chegou uma hora, alguém disse: "Ah, Inesita, agora canta pra gente. Vamos pegar o violão e tal." E meu pai olhou pro amigo dele e falou: "Nossa senhora, isso aqui vai ser aquelas coisas horrorosas, né? A minha mulher vai pegar o violão e uma vozinha ridícula, entendeu?" Chegou pro amigo dele e falou: "Vamos dar uma volta lá fora, né, tal." E saiu. E a minha mãe começou a cantar e ela já tinha essa voz, né, que ela tem. Aí o amigo dele falou: "Adolfo, nossa, olha, escuta isso." Aí ele: "Nossa, será que é ela que está cantando?" Eu falei: "Acho que é. Nossa, vamos voltar lá para ver." Isso é papé, João. Papé que se faça, João. Com essa caristia, João. Jogar meu dinheiro no chão. Olha pros negrinhos, João. Barriga vazia, João. De coco pelado, roupinha surrada, pezinho no chão. Eu acordo às 5 horas, João vira pro outro lado. João dorme noite e dia, João tá sempre cansado. Ai, São Benedito, eu peço de coração, fale com Nossa Senhora pra trocar o anjo do meu nego João. Eu me casei nessa igreja aqui em Santa Cecília. Chovia! Tive que tirar o sapato, enrolar a cauda pra subir na escadaria da igreja. O marido dela era uma flor, o Adolfo Barroso, mas infelizmente o casamento não deu certo. Porque Inesita era muito homem em casa e muito mulher na rua. Interpreta como você quiser, mas é a verdade. Se ser muito homem é quem ganha dinheiro, é verdade. É verdade. Você já pensou ter um marido que dorme até meio-dia? 4 horas da manhã, o cara que estava no escritório às 8, queria ir embora e dizer: "Vai, se você quiser, o cargo é meu mesmo." Era meio bruto. Tranquilo, eu trabalhando no Rio, que nem uma vagabunda, cantando em boate e tal, ligava pra cá: "Cadê o fulano?" "Ah, tá recebendo 5 amigos que vieram comer aqui." "Comer o quê?" "Ah, eu fiz num camarão paulista. Tô trabalhando pra seus amigos comer aqui em casa toda noite, eu telefono do Rio, ralando. Tá todo mundo comendo aqui. São meus amigos." "Falei: ah, tá bom, são seus amigos. Casa com teus amigos, eu vou ficar sozinho." Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Eu quero ser do norte Santa Luzia, por parte cavalaria, foguete para papá. Mestre de fogo, toca fogo na giranda, mete os pés, sarta de banda, não pare, taratatá. Inesita estreou na TV com um programa sobre Noel Rosa, na Tupi. Depois foi para a Record. Eu fui a primeira cantora contratada da TV Record. Que a grande cantora da Record era a Isaura Garcia. Mas ela fazia rádio há muito tempo. E ela: "Eu não sei, televisão não gosto, não quero fazer." Aí me contrataram. E eu tinha um programa semanal de 30 minutos. Tinha 5 ou 6 músicas de lugares diferentes do Brasil, gêneros diferentes, ritmos diferentes. E tinha o Manovic, Manuel Vitor Filho, que era um grande desenhista, caricaturista, e ele desenhava o cenário na hora, conforme o tema da música. E eu punha uma roupa combinando com aquele cenário. Então tinha 5, 6 cenários pendurados assim, longe um do outro. E enquanto eu estava cantando num, ele estava pintando o outro. Então eu chegava na TV bem gorda, com 6 roupas, uma por cima da outra, na ordem. Aí eu entrava, cantava uma música do Nordeste, por exemplo, e a outra era gaúcha. Aí eu, enquanto punha o anúncio lá, o comercial, eu saía correndo de um cenário para outra tela, arrancando as roupas, jogando no estúdio, todo mundo catando. Daí eu já era uma gaúcha, assim, em 2 segundos, né? Quase 7 anos fazendo esse programa que se chamava Vamos Falar de Brasil. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada que iluminava minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, do bilboquê, do diabolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pula corda, brincar de roda, de Benjamin, Jabuz e Chiquinho. Vamos Falar de Brasil era também o nome do disco lançado em 1958 e que tinha Lampião de Gás, música de Zica Bergami. Eu estava no estúdio da Record, da rádio, gravando com orquestra, com o Hervé Cordovil, que era o meu maestro, e faltava uma faixa para terminar o disco. E tinha hora para acabar, porque era gravado no palco do auditório da Record, na cidade, e dali a pouco ia entrar o público, que era de outros programas que frequentavam a Record. E eu estava com uma gripe do cão, né? Com febre. Falei, eu vou embora, eu não aguento mais cantar nada. O que você quer que eu cante? Lá, foi lá na gaveta dele e pegou o Lampião de Gás, da Zica, que ela tinha deixado lá. Você vai gravar isso? Falei, meu Deus, só se for lendo, porque a letra é enorme. Tivemos que cortar uma parte. E tava o coral de ouro da Record no estúdio. Aí todo mundo fala, ai, mas não dá para decorar. E não dá para fazer o arranjo, vamos fazer um arranjinho. Praticamente o Lampião de Gás foi gravado de ouvido. E foi gravado assim, na marra, com grito, com improviso. E foi a faixa que levou o disco até hoje. Lampião de Gás, Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. Do bonde aberto, no o irmão de Inesita ganhou um lampião dela. As ruas de São Paulo eram iluminadas por esse lampião. E todo dia, às 6 horas da tarde, vinha um funcionário com a tocha para acender os lampiões, né? E o presidente da Congás, tendo em vista o sucesso da música, presenteou a Inesita com um lampião autêntico. E esse lampião existe até hoje. Estava na casa dela, mudou para o apartamento, prestou para mim, eu pus na fazenda, vendi a fazenda e levei para uma casa que eu tenho lá em Itatiba. Então está no jardim da casa. Só que agora ele é elétrico, né? Com uma lâmpada e acende. Splash, splash, fez o beijo que eu dei. Acabou meu programa na Record, que durou 7 anos. Aí entrou a Bossa Nova, o Iê, era Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo, não sei o quê, a Jovem Guarda. Aí comecei a dar aula de violão. Aí arrumei 500 alunos querendo aprender Roberto Carlos. Era assim, ah, a namoradinha de um amigo meu. Falei, gente, eu estou me roubando, porque não é isso, é tão fácil. É tão primeira, segunda no violão, não posso nem cobrar. Estava na moda Roberto Carlos. Eu sou grata a ele até, sou mesmo. Ele nem sabe. Mas aí que eu sobrevivi. Daí veio a bossa nova. Falei, não tenho chance também. Daí veio João Gilberto para acabar com o baile. Aí esse que esse. Ai. Puta que eu pariu, vou cantar desse jeito, eu tenho voz. Não podia ter voz, era feio. Aquele microfone. E o barquinho. E a Ele tocava bem, foi aluno do Dilermando Reis. Aí ele mandou um convite pra mim, pra ir cantar em Brasília. Marcaram o hotel, mandou o cachê em dinheiro. Olha, você é louco aquele homem. Aí fui para Brasília, não tinha nada em Brasília. Ele já era presidente, aí foi eleito. Fui pro hotel, me vesti, carro oficial na porta de exposição, e fui pro palácio. Fui entrando, tudo escuro. Uma luzinha lá no fundo, aqueles guardas todos. Onde que tá o presidente? Tá lá no fundo, a senhora pode caminhar lá, que tá no salão. Não tinha festa nenhuma. Ele queria ouvir. Queria que eu tocasse particularmente. Aí começou a seresta lá na salona. Não tinha ninguém. Ele falou pra mim, pode tirar o sapato, que eu sei que você odeia salto. Eu também morro de dor no pé. Ele de meia com o pé cruzado na mesinha. Não tinha ninguém. Aí começamos a cantar. Canta isso, canta aquilo. Conversamos muito sobre o IV, sobre Minas, folclore mineiro. E ele tocou violão, ele cantou as modinhas mineiras. Ele era um cara muito legal. Aí aconteceu aquele desastre horrível no dia do folclore, né? Eu e o Evê choramos tanto. Aí não dava mais jeito, né? Ninguém traz ninguém de volta, né? Virgem do Rosário, Senhora do Mundo, Virgem do Rosário, Senhora do Mundo, dá-me um coco d'água, se não vou ao poste, dá-me um coco d'água, se não vou ao fundo. Inderê, ai Jesus de Nazaré, Inderê, ai Jesus de Nazaré. Essas foram apenas algumas poucas histórias da vida de Inezita Barroso. Sua extensa e invejável biografia continua em construção. No mês passado, fez shows em várias cidades do Brasil. Sua próxima parada, fora de São Paulo, é no dia 9, em Palmas, no Tocantins. Este foi um trabalho de conclusão de curso de Emerson Kimura. Para a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, orientador Luiz Carlos Ramos, ano 2007. E hoje ele é santo de Deus verdadeiro. E hoje ele é santo de Deus verdadeiro.